Esse é o Salatiel, caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Das novinhas, safadinha. Esse que é uma das novinhas, safadinha. Esse que é uma soma, soma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Toma, soma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Toma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Salatiel, caralho, só lança braba. Das novinhas, safadinha. Esse que é uma das novinhas, safadinha. Esse que é uma soma, soma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Toma, soma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. Toma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete. É o Salatiel, caralho, tá maluco? Aí, caralho, a porra da camiseta. O bebê tá última vez. Tá com você a camiseta, já tem informação que tá com você. Vai fazer a porra da camisa. Vai, caralho. Vou pedir a última vez. Aqui é onde, caralho? Aqui é onde? Ai, que essa porra tá aqui, caralho. Vai, vaza, vaza, vaza, vaza. Vai, caralho. Tá com nós, vaza. Aí, ó, tá vendo? Eu falei que tava com ele a porra da camiseta, caralho. Agora leva essa porra embora, leva essa porra lá. Aí, ó. Mas é foda, recupera umas camisetas. Esse é o Salatiel, caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Caralho, só lança braba. Das novinhas, safadinha. Esse que é uma das novinhas, safadinha. Esse que é uma soma, soma, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete, cacete.